Vamos bailar e vibrar com a nova onda, simbora! Tá rolando a swingueira, esse som é da bala. E quem não viu, venha pra ver. Se quiser curtir conforto, você vai ter que correr. Preste atenção no que agora eu vou falar. Tá rolando a swingueira, esse som é da bala. E quem não viu, venha pra ver. Se quiser curtir conforto, você vai ter que correr. Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha. Vou dar uma carreirinha, dá uma carreirinha. Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha. Vou dar uma carreirinha, dá uma carreirinha. Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha. E parou. Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha. E agora caia no samba, pois Porto Bahia é bamba. Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha. E agora caia no samba, pois Porto Bahia é bamba. Vai, outro! Presta atenção no que agora eu vou falar. Está rolando a swingueira e esse som é de abalar. E quem não viu, venha pra ver. Se quiser curtir com Porto, você vai ter que correr. Preste atenção no que agora eu vou falar. Está rolando a swingueira e esse som é de abalar. E quem não viu, venha pra ver. Se quiser curtir com Porto, você vai ter que correr. Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha. Vou dar uma carreirinha, dá uma carreirinha. Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha. E parou. Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha. Vou dar uma carreirinha, dá uma carreirinha. Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha. E parou. Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha. E agora caia no samba, pois Porto Bahia é bamba. Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha. E agora caia no samba, pois Porto Bahia é bamba. Essa é a família Porto Bahia. Como tá, compadre Leandro? Fabrício, agora eu só vou de carreirinha. E você, Júnior? É a nova sensação do verão. Fala, Vivi. Eu tô aí, você tá? Tá fora? Não, tô dentro. Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha. Vou dar uma carreirinha, dá uma carreirinha. Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha. E parou. Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha. Vou dar uma carreirinha, dá uma carreirinha. Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha. E parou. É você! Porto Bahia é muito bom.